126 é autorizado decolagem da pista 10, vento 150, grau 099. Ele decolagem com 126. Juliette, autorizado táxi 70, direção da pista 17. Guardião 02, ajuste 104. Trip 5220, complete aproximação, chame a torre 118-86. 118-86, obrigado. Estão no zero, após curva direita, saída da EL, Leda, após voo hibride. Controle 1-1935, transponder 5027. Trip 5220, continua a aproximação a 4 pistoleiras. Certo, guarda a EL. Tan 3191, no cotejamento correto, reposte pronto para acionar. Foi autorizado o táxi até a interseção da pista 17. Gol 1260, decolagem 40, chame controle 119-35. 0935, boa tarde, gol 1260. 2.60. Controle, bom dia, gol 1.260. Gol 1.260, bom dia. Contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 390, saída PUCA. 390 PUCA, 1.260. Azul 4060, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Autorizado ingresso na Juliette, para o 01-40, 5220, autorizado pouso na pista 10, vento 140 graus, 079. Ajuste altímetro no 014. Sim, 5220. 46740, após o start, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS, posso estabilizar. Após ITAP 2000 com 1014, reportará estabilizado 6740. Gente, vamos checar. Trip 5345 é o solo. É o plano de Salvador Vitória, é isso? Ok, tem uma mensagem aqui no meu sistema, eu verifiquei. Pelo sistema aqui tem, o plano foi cancelado. Se eu puder verificar com a companhia se foi feito um DLA. E qual que foi, se não foi feito um DLA, se foi feito um novo plano, qual horário, ok? Ouvi agora o solo. Pro 270, fim de chamar e apresentação Guarulhos. Zulu 270 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360 via Upper Zulu 21, decola down 0 após curva à direita, saída Arbor após voo Elefa. Controle 11935, transponder 5037. Em A, reporte pronto na cabeceira 17. Zero composto de 360 para Guarulhos, via Upper Zulu 21. Falando bem, curva direita, Arbor. Elefa, 1935, Gol no 270, com o treinamento correto, reporte para o estacionamento. Paulo Salvador, Trip 5220. Trip 5220, autorizando táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3. Papai Romeu, Romeu Golf, acionando a identificação, desce para nível de voo 040. Chegada ponte, ajuste no 04. Controle Guardião 02 de volta. Guardião 02, chama a torre 118, décimo meio. Torre, 118. Para a cópia. Torre Salvador, Guardião, bom dia, Guardião, agora mesmo. O Vitor Juliette, autorizado decolagem na pista 17, vento 130 graus, 109. F76740 complete a aproximação, chame a torre 118 decimal meia. 86. Tá 3895, autorizado por estacionamento, reposte para o táxi. Guardião 02, faça espera na rotatória devido à aeronave, uma milha de duna em aproximação ao instrumento. Desloca o tráfego, espera na rotatória, Guardião 02. Guardião 02, boa tarde, o objeto 7740, final 10. Objeto 7740, autorizado pouso na pista 10, vento 140, grau 09 nós, cheque trem de pouso, fica atento a tráfego, o helicóptero fazendo espera na rotatória. Gente, autorizado pouso 10, baixa essa voz, 6740. Juliette decolou aos 48, chama o controle 119 decimal 35. Ok, chamará controle Alfa Vitor Juliette 119 decimal 35. Batango Alfa, Vitor Juliette, suba para 1.500 pés, via corredora Serra, reporte Paulo da Barra. Sou Passei meio-dia, 510. 1.000 pés, Alfa Vita Juliette, reporte farol da barra. E reportará no farol da barra, Alfa Vita Juliette, 1.000 pés. Papatango Juliette Tango Zulu, desça para 2.000 pés, ajuste no 04, atrasado ILS, reporte estabilidade. Saio do Zulu. Até Oscar, pronto para cópia? Comeu até Oscar, Salvador, Salvador, 2.500 pés, decola da 1-7, curva esquerda, corredor forte. Sobrevoo Camaçari, restrito 1.000 pés, a princípio. Confirme, Pasco 50. Achei, foi bom. Vando 777, autorizado para o estacionamento, reposto para o táxi. Camarão para o táxi, 77. Apatão Romeu até Ótica, transponder 0167, cotejo. Romeu, até eu acho que confirme pessoas a bordo. Papatango, Romeu, até eu acho que para acionamento, chame torre 1-86. Salvador para o táxi, 139-112, caminhão, 3 horas e 40. 20 pessoas a bordo? 1-1-2. TAM 3895, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-86, QNH 1-0-4. Via Índia, 18-6, ponto de espera, 1-0-4. Romeu, Hotel Oscar, Jusimetro 10-14. Para o solo. Webjet 6740. Webjet 6740, nós não temos o nosso seu plano de voo ainda. Confirme só a LBT. Não, é que a torre já chamou outra aeronave e não nos transferiu para o solo. Nós acabamos de pousar, levamos na Eco, agora prosseguindo via Alfa. Ciente. Webjet 6740, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette. Formato grande, guardião da Brasil. 4730, dispara nível de voo 050, ajuste no 04, chegada Mari. 0-5-0, autoriza a estática. Webjet 9730, negativo, número 2 para a próxima. Ok, então aqui é mais. Romeu, hotel Oscar, autorizado a estar 70, sessão da pista 17. Max. Decimal 6, bom ponto. Bom dia. UP Zulu 44? Dael, Leda, Eudes. Romeu Juliette Web 6740. Web 6740, autorizado portão 02. Portão 2, 6740. Decolada no, da 17, autorizado por vara esquerda. Confirma, para o sol. É o Índia November Alpha, decolada da 17. Índia November Alpha, autorizado com vá à esquerda. Autorizado esquerda para o Índia November Alpha. Torre Juliette, Santos Zulu. 5-4, vou na proa da rotatória. Desça para 1.500 pés. A proa da rotatória, Rodolfo. Ok, eu vou checar se o centro está sem um ciclone aqui, eu vou checar novamente, só um minuto. Voo no 777, após o parqueamento do Boeing da Web, autorizado táxi via Taxway Índia, quando espera dar 1-0, chame torre 1-8-6, QNH 1-0-4. 1-0-7-7-6. Negativo, trip negativo, mantenha a posição e aguarde. O meu hotel lógico autorizado a alinhar e manter na pista 1-7. O Índia November Alpha efetuou o cruzamento da 2-8. 3, mantenha 1.500 pés, voe Paris, reporte Paris. 5, Índia November Alpha. Juliette Zulu autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-970 graus 099. Zulu. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Romeu Índia November Alpha, afastando no corredor forte. Índia November Alpha, mantenha 1.010 no corredor forte. Mantenho no meu pé, corredor forte, Índia November Alpha. Romeu Hotel Oscar, mantenha a posição. Colagem da pista 1-7, vento 1-60 graus 089. Índia, ponto de espera da 1-0, chame torre 1-8-19-6, QNH 1-0-4. Solo 58, Lívia à direita, chame solo 121 decimal 9. Tem Alfa Vitor Juliette, frequência livre para coordenação. O meu hotel Oscar decolou em 59, chame controle 119.35. 119.35, Romeu hotel Oscar. Bono 270, após a passagem do Airbus da TAM, a sua cauda, autorizado push e acionamento. O trip 5345 é o solo. Ok, o Centro Recife não possui seu plano, a IS também não, o plano de voo também não possui. Já passei a bola em diante já para a célula do CGNA lá em Recife, só aguardando a resposta, ok? Eu entendo. O plano original que a gente tem aqui é o seu repetitivo, que era 11h41 Zulu, que foi terminado. Inclusive, eu cheguei no sistema aqui, tinha uma mensagem de cancelamento, inclusive desse plano. E eu não sei se a empresa efetuou um novo plano, se realmente fez essa DLA a tempo, porque o que a gente tinha era uma mensagem de cancelamento. Autorizado ALEMA, treina na cabeceira 1 no 0. Pode prosseguir no procedimento, Web 973A. Webjet 9731, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2014, vai chamar estabilizado 9731. 3895, decolou aos 01, chame controle 119.35. 1935, está 3295. Papa Romeu Golf, autorizado pouso na pista 17, vento 140 graus 089. Pouso na 7, Romeu Golf. Controle de Salvador, até 3895. Então, 3895, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, 3589. Gol 1777, autorizado decolagem da pista 10, vento 140 graus 099. Decolagem livre, gol 1777. Tipo 5345, pronto a cópia? Tribo 5345 para Vitória, autorizado nível de voo 380, via UP Zulu 44, decola da 10, após curva à direita, saída da EL, Leda, após voo EUTS, controle 11935, transponder 5054. Autorizado 380, UP Zulu 44, controle da EL, 10, Leda, EUTS, 0054, controle 5054. Tive 5345, contingimento correto, posto pronto para acionamento. Pronto para acionamento, tudo certo. Passaredo, chame 1251, secundária 13325 ou 1260. 1251, secundária 13325 ou 1260. Zero Brasília, VP Zulu no 7, está autorizado, decola pistão no 7, curva direita, saída, cogindo pistão no 0, curva direita, saída, arbor, após posição, eleva, controle 119, decimal 35, assina 5017. Planejamento está correto, apenas aerovia, Pesilu 17, reporta acionamento táxi, força 082. Pesilu. Fala táxi, voo 2-0-1-2-3, aposta, 3 horas e meia, faltando a HD. Autorizado táxi à direita, ponto de espera 1-0-2-1-1-8, só 14, o gol 1-2-7-0. Azul 4-0-3-3, pronto, copo. Do 4033, Ilhéus 180, está autorizado, decola pista no 0, curva direita, saída Tael, Leda, após direto Ilhéus, controle 119, decimal 35, assina 5043. Correto, reporta para o spec acionamento 4033. Jet 9730, autorizado pouso na pista 10, vento 130 graus 099, a 18 metros no 014. Livre pouso na 7. Tão 3193, tão 3191, decolou 06, chame controle 119, decimal 35. 1935, muito obrigado, boa tarde, 3191. Oi, boa tarde, vamos ver. Voo 1270, mantenha ponto de espera após a passagem na final, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. A passagem na área final e mantenha o espera. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3191. TAM 3191, contato radar na decolagem, se passar no nível de voo 340, saída da EL. Para o 340, pode voar da EL? TAM 3191, cumpre o perfil da saída. Vai cumprir então, 3191. Gente, Romeu, até o Oscar. Vamos Guardião 03, já até lá, já andou para o campo. Guardião 03, chame a torre 1 no 8 desse momento. 1-9-8-6-3. Ok, o Max é a Golf, está autorizado para ser 9-BR Quebec Uniforme, escolha 085, decola a pista no 7, curva direita, fundo axé, controle 119-35, acena 5052. Sou o Guardião 03, próxima rotatória, já avisou algum canto. Gente, Romeu, Hotel Oscar, reporte através do farol Monterrat. Tá pronto, copo, petrolina? Está pronto para a copa 5490. Nível 200 autorizado para Serra Bravo, Papalima, Solina. Cola a pista no 0.